Olha, eu nem queria e desamei de novo. Minha velha preocupada ligando pro povo. Minha mina xaropando, não sabe onde eu tô. Eu tenho um beijo dela, mas quero outro amor. Que eu não sou da rotina. Quero é mais champanhe pra estourar com essa menina. E elas tocam fogo na roupa. Hoje essa suíte atorga a vizinhança toda. E eu tô no ar-condicionado, som do quarto estralando. Só tem mais 1%, celular descarrega. SMS pra avisar, aguenta que eu já tô chegando. Amor, eu não fiz nada, mãe, eu tava viajando. Deixa abaixo que a noite passada tem rendeu. Foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você, confirma que eu sou fiel. Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu. Foi desande até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você, confirma que eu sou fiel. Olha, eu não queria desandar de novo. Minha véia preocupada ligando pro povo. Minha mina xaropando, não sabe onde eu tô. Eu tenho um beijo dela, mas quero outro. Eu não sou da rotina. Quero é mais champanhe pra estourar com essas meninas. E elas tão com fogo na roupa. Hoje essa suíte acorda a vizinhança toda. Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu. Foi desangue até quando o dia amanheceu. Deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você confirma que eu sou fiel. Deixa abaixo que a noite passada o trem rendeu. Foi desangue até quando o dia amanheceu. E deixa abaixo que rolou na banheira do hotel. Se perguntar você confirma que eu sou fiel. Olha, eu não queria desandar de novo.